meuscds.com. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. cds.com.